Ei, ei, haha. N-E-G-O-N-E. Tamo junto, tamo junto. Ei. O meu problema é não consegui parar em casa, no rap, na rua, na praia, balada. Respeito e humildade, cê conhece o nego, né? Não rola ficar em casa, vou pra onde tem mulher. E o pior que é, ela nunca cansa, cada dia da semana tá na pista de dança. E eu, cê acha que eu vou fazer o quê? Eu sei onde ela tá, nego, pago pra ver, pode crer. Você critica quem faz o rap pra dançar, curtir, ficar em paz. Paga de mal ouvindo gringo no carro, nem sabe o que ele tá falando, não reclama do que eu falo. Claro, tem que manter a humildade, eu sei que é compromisso, eu sei que é verdade, mas não é pecado. Falado que é bom, a mulherada, um drink curtindo um som. Vai pra mulherada, esse som que eu quero ouvir. Pra mulherada, desse jeito, desse jeito. Pra mulherada, chama a galera e vamos sair. Pra mulherada, nego né. Pra mulherada, VIP até uma lá dentro. Caipirinha, Red Bull, vai o whisky pra dentro. Então relaxa, aconteceu aqui, morreu aqui. Com responso é claro, não vou mesmo dirigir. Eu poderia até cair, mas você conhece bem. Bêbado arranja treta e não pega ninguém. Aí é prejuízo, acabar na ressaca e não ter uma boa história. A noitada foi fraca, não. Sai zica, sai de mim. Uma sexta por semana não pode acabar assim. Sabadão, top, mini saia. Chama os moleque, vamos descer pra praia. Vem, vem, vem, vem pra mulherada, esse som que eu quero ouvir. Pra mulherada, N-E-N-E-N-E. Pra mulherada, chama a galera e vamos sair. Pra mulherada, N-E-G-O-N. É desse jeito. Ei, ei, tamo junto. Mas isso eu tô curtindo o Black, com o boné de Atlanta. É só porque não inventaram o de Sampa, a Pampa. Eu não sou mais do que ninguém, respeito as mina e os moleque também. O foda é quem vai pra noite, pra falar que tem. E pina o nariz, na verdade não é ninguém. Pra esse só no camarote vazio. A mulherada foi pro nosso e você nem viu. Dinheiro é bom, mas humildade é mais ainda. Quem quiser é só colar, sem pagar de estrelinha. Pra você, eu deixo essa daqui, minha hora de curtir. Então vamo aí, pra mulherada, esse som que eu quero ouvir. Pra mulherada, desse jeito, desse jeito. Pra mulherada, chama a galera e vamos sair. Pra mulherada, nego né, nego né. Pra mulherada. Pra mulherada. Pra mulherada, esse som que eu quero ouvir. Pra mulherada, desse jeito, desse jeito.